Alguma vez se perguntou por quê? Faz sempre aquelas mesmas coisas sem gostar. Mas você faz sem saber por que você faz. E a vida é curta, por que deixar que o mundo lhe acorrente os pés? Finge que é normal estar insatisfeito, será direito o que você faz com você. Por que você faz isso? Por quê? Detesto o patrão no emprego, sem ver que o patrão sempre esteve em você. E dorme com a esposa por quem já não sente amor. Será que é medo? Por quê? Você faz isso com você. Por que você não para um pouco de fingir e rasga esse uniforme que você não quer? Mas você não quer, prefere dormir e não ver. Por que você faz isso? Por quê? Detesta o patrão no emprego, sem ver que o patrão sempre esteve em você. E dorme com a esposa por quem já não sente amor. Será que é medo? Por quê? Você faz isso com você? Por quê, cara? Mas você não quer, prefere dormir. Por que você faz isso? Por quê? Será que é medo? Por quê? Você faz isso com você?